que eu mate agora. Eu mesmo nunca sei. Eu posso dar o mundo. Tal fosse um copo grande para sem no fundo. Eu não entendo, mas amo quem tu és. E que assim sendo, padeço a teus pés. Matei o monstro da monogamia. E a minha vida parou na letra L.